da Rádio 89 99 39 89 14. Esse é o WhatsApp da sua Fronteiras FM, 89 99 39 89 14. Você liga, participa e enviando o seu áudio com a sua com seu pedido de música com o Rei Roberto Carlos, até 11 horas, só vale Roberto. Tem também horóscopo do dia, previsão do tempo para Fronteiras. E a sua participação, como já frisei, você participa no zap da rádio 89 99 39 89 14, enviando o seu áudio, o seu pedido de música com o Rei Roberto Carlos. E acompanhando a partir de agora do Raidinho, também através do Rádios Net e também na página do Face da Rádio Fronteiras FM, Rádio Fronteiras FM 87,9. Vai lá na página do Face da rádio e acompanhe ao vivo. Hoje, domingão hoje, 21 de agosto do ano de 2022. E começando aqui mais um programa, Encontro com o Rei Roberto. E para abrir o nosso programa de hoje, tá aí a primeira, Aleluia. Cidade, bom dia, vamos lá. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então? Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pinta um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro. Dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite, eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe, Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas, o céu, a terra, o mar, a vida então.

com o Rei Roberto Carlos, que eu vou te atender numa boa, tá bom? Então liga aí, enviando aí o seu zap aí no 89 99 39 89 14, tá bom? Fazendo aí a sua participação no programa, no zap da rádio, enviando o seu áudio, e eu vou colocar ao vivo aqui no ar, tá bom? É isso aí, então envia agora o teu áudio. Bom, vamos com o horóscopo do dia. Você também acompanhando o programa é no Radiosnet, no Face, na página do Face da rádio. Vai lá na página do Face, o programa está sendo transmitido ao vivo no Facebook, né, na página da rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9. Muito bem, com o horóscopo do dia no programa, agora tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Bom dia, Ariano. A você do signo de Áries. Olha, Ariano, atenção, entre Lua, Mercúrio e Netuno, sinaliza que a garota do signo de Áries pode ter dificuldade de concentração hoje. Isso deve impactar bastante aí, até mesmo as tarefas simples da rotina, viu? A dica dos astros é buscar o diálogo para evitar tretas maiores com quem você gosta. Muito bom dia, Touro. Alô, Taurino, a você de Touro, o domingo deve estar aí planejado, cheio de planejamento para a garota do signo de Touro. Atenção da Lua com Mercúrio, Netuno, indica que é preciso estabelecer, né, limites para não se sobrecarregar. Então busque sua rede de apoio para ajudar nesse processo de reorganização aí para você do signo de Touro. Alô, bom dia, geminiano. A você do signo de Gêmeos, os astros indicando para hoje, atenção entre Lua, Mercúrio e Netuno. Impacta negativamente a sua produtividade e também a relação com as pessoas ao seu redor, tanto em casa quanto também na escola. E os conflitos que podem se multiplicar, garota do signo de Gêmeos. Seja discreta, valorize os conselhos das pessoas de confiança. Muito bom dia agora a você aqui de Câncer. Olha, canceriano, talvez você se sinta mais frustrada hoje, garota do signo de Câncer, né? Já que há atenção entre Lua, Mercúrio e Netuno, não deixe que essa energia negativa mine o seu raciocínio e produtividade, ok? E olha só, é hora de encarar os desafios de uma forma objetiva, racional. Confie em você. Para você aí do signo de Câncer. Muito bom dia agora, Leonino. Uma fase meio tensa, né, para os relacionamentos. Relacionamentos começa hoje para a garota do signo de Leão. As impatibilidades que devem aflorar com a força e podem terminar em treta, viu? E por isso, adotar uma postura mais discreta e baseada no diálogo é o melhor caminho para você de Leão. Bom dia, Virgem. Virginiano, cuidado para não criar expectativas fora da realidade e acabar se frustrando. A tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno serve de alerta para a garota do signo de Virgem voltar a ser mais racional. Esse movimento é essencial para não comprometer seu relacionamento com as pessoas. A seguir tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento. As emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu. É isso aí, cidade, muito bom dia, agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia. Obrigado aí pelo rádio ligado e você também acompanhando o programa também através do Radiosnet e também através aí do Facebook. Estou ao vivo aí no Facebook para o mundo, né, para o Brasil, mundo, através da página no Facebook, a página da Rádio Fronteiras FM 87,9. Ao vivo aí no Facebook o programa também, hein? Agradecendo o seu carinho. Você curtindo o melhor do rei Roberto Carlos no programa Encontro com o Rei. Até 11 horas, só vale Roberto. Quando eu estou aqui, esse momento. Aí você participa também enviando aí o seu áudio, né, o seu zap aí para o zap da rádio, né? Aqui para o zap da rádio, que é o 8999-398914. E colocar ao vivo o seu zap, o seu áudio, né? Aqui no ar, tá bom? Obrigado pelo carinho, mandando um abraço aí, uma beijoca. Beijoca, a minha gata Alane, te amo, Alane, forte abraço, tá bom? É isso aí. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Meu amigo Wendel, o Wendel, né, acompanhando o programa também através do Face da rádio, né, aí no Facebook, na página da Rádio Fronteiras FM, né, aí no Facebook. Você acompanha o programa ao vivo, Rádio Fronteiras FM 87,9. Obrigado aí pelo carinho e pela sua audiência. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. É isso aí, o programa Eu Estou ao Vivo aí na página do Face, na página da rádio aí, Facebook, Rádio Fronteiras FM 87,9. Envia aí o teu áudio aí, o teu zap aqui pela rádio, tá bom? E participando do programa e enviando o seu áudio, o seu período de música com o rei Roberto Carlos, eu vou te atender numa boa. Alô, meu amigo, o locutor, né, Ian José, comparecer à rádio, Ian, forte abraço, meu amigo Ian. Hoje vai estrear o programa aqui do Ian, na Fronteiras FM, a partir das 4, né, das 4 às 5 da tarde, a bodega, né, com o Ian. Ah, muito bem. Ok, cidade, obrigado pelo carinho, pela audiência, Minha Fronteiras, meu Brasil, a você aí do Facebook, na página da rádio aí, obrigado pelo carinho. Valeu, meu amor, já me inscrevi, eu, Manu. Muito bem, cidade. Responda a mensagem. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo radinho ligado. Tá bom, você do Face também, no Instagram, aí no Face, né, também no Radiosnet. Obrigado, obrigado e obrigado, tá bom? A página do Face da rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9. Pude amar, se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Já vividas são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento. E as emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu. Muito bem, vamos nessa com o nosso programa, agradecendo a você aí participando do programa. Envie o seu áudio aí para o zap da rádio, o zap é o 8999398914, tá bom? Enviando aí o seu áudio e participando do programa Encontro com o Rei. aqui acompanhando o programa através da página do, aí no Facebook, na página da Rádio Fronteiras FM, o meu amigo Wendel Jande, mandando um alô à terrinha querida Fronteiras. Valeu, Wendel. Eu vivo esse momento. Estou ao vivo na página do Face, né, da Rádio Fronteiras FM, Rádio Fronteiras FM 87,9. Você acompanhando também o programa no Facebook, no Radiosnet, através do rádio. Bom dia! São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver. A previsão do tempo hoje para a Fronteira, neste momento em nossa cidade, é 27 graus, nada de chuva, umidade do ar 43%, velocidade do vento 26 km por hora. Temperatura agora em Fronteiras faz 27 graus. Muito bem, cidade, muito bom dia. Bom dia, minha cidade querida, minha Fronteiras, meu Brasil, você. Obrigado pela audiência com o rádio ligado, também através do Radiosnet. E aí você do Facebook, acompanhando também o programa através da página do Face, da Rádio Fronteiras FM 87,9. Obrigado pelo carinho, a sua audiência. É hora de parabenizar os aniversariantes e mistas em nome da nossa paróquia. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os parabéns hoje que vão aqui para parabenizando Maria, Maria Jaquerlândia Nogueira Martins, o Francisco Raxon de Carvalho, a Thalita Ayla Souza, Denise Estefânia Gomes Melo, Silvio Bezerra de Souza. Parabéns, felicidades em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. Muito bem, vamos nessa então. Você vai enviar o seu áudio aí para a Rádio Fronteiras FM, o telefone, o zap da rádio, o zap 8999-39-8914. Envie o seu áudio aí para o zap da rádio pedindo a sua música com o Rei Roberto Carlos, tá bom? Muito bem, e a participação do ouvinte, quem participa comigo, Marinalva, lá no Poço, né? Alô, Marinalva, toda a comunidade do Poço, muito bom dia. A Marinalva, parabenizamos seu pai Bazar pelo seu aniversário, né? Também recebemos parabéns de todos os filhos. Todos os filhos, netos, netas da esposa, parabéns ao amigo Bazar também de Alane e Tony. Alô, Elza, e de todos os familiares, né? É isso aí, seu Joaquim, a Aparecida, a Dona Maria, né? A Manuela, parabéns, Bazar. Alô, Elza, bom dia, Elza, também no Poço, bom dia, comunidade do Poço. Alane, manda um abraço a todos vocês. E a Dona Elza, ela está pedindo Arrasta Uma Cadeira e oferecendo para Ismael, né? Ismael lá em Minas Gerais, e também para sua neta Érica. Mas agora eu vou mandando música aqui, né, para minha gata Alane, mandando aqui o som Amor Sem Limites. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é. Na minha vida, eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Dela eu nunca me esqueço. Por ela

já vividas são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetem. Muito bem, cidade, muito bom dia Brasil, minha gente querida, você acompanhando o programa, curtindo o programa do Rei Roberto Carlos, programa Encontro com o Rei, através do Raidinho também, do Raidos Net, aí na página do Face, da rádio, ao vivo, na, retornando novamente aqui com a transmissão ao vivo, né, na página do Face da rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9, o seu programa Encontro com o Rei. Até 11 horas, só vale Roberto aqui no programa Encontro com o Rei, na sua Fronteiras FM. Agora são 10 horas e 43 minutos e agora tem as últimas previsões astrológicas para hoje. Muito bom dia, Libra. Alô, Libriniano, a você do signo de Libra. A Libriniano, é o seguinte, olha, a representante do signo de Libra vai ingressar em uma fase de fragilidade emocional, né? Fragilidade emocional. Esse momento aí com emoções mais instáveis que deve impactar diretamente o seu bem-estar. Por isso, não abra mão do autocuidado agora, tá bom? Reserve um tempinho aí para cuidar de você, Libriniana. Muito bom dia agora, Escorpião. Escorpião, é hora de mergulhar numa vibe mais introspectiva, garota do signo de Escorpião. Os astros sugerem que o ideal é buscar o recolhimento, ficar mais quietinha aí no seu cantinho e se preservar de alguns rolês. E não perca de vista suas prioridades, tá bom? Mantenha o foco, seja diplomática. Muito bom dia agora, Sagitário. Sagitariano, alerta de tensão na área dos relacionamentos. O movimento de Lua, Mercúrio, Netuno indica que os conflitos vão se multiplicar, principalmente aí com o crush. A garota do signo de Sagitário vai passar de um muito equilíbrio, vai precisar, melhor dizendo, de muito equilíbrio emotivo, né? E também capacidade de negociação para lidar com tudo isso. Tá bom, Sagitariana? Muito bom dia, Capricorniano, a minha Catalane, muito bom dia, no signo de Capricórnio. A garota do signo de Capricórnio vai passar por uma fase de muitos dilemas, reflexões profundas. Isso trará uma certa dificuldade para a capricorniana tomar decisões, viu? Então pense o quanto for preciso, mas não perca a praticidade necessária para fazer os assuntos deslancharem. Muito bom dia agora, Aquário. Aquariano, a garota do signo de Aquário vai estar com muito gás para se divertir. E não há problemas em curtir as atividades que você gosta, só fique atenta, porque a tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno alerta para a necessidade de ser prudente e não se arriscar. Então aproveite com responsabilidade. Muito bom dia agora, Peixes. A você do signo de Peixes, as questões familiares pisciano que devem tomar o tempo da garota do signo de Peixes hoje. Alguns conflitos que podem surgir é devido à tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno. E a dica dos astros, encarar os fatos mais com mais imparcialidade para tentar, sim, chegar a soluções justas. O horóscopo do dia volta no programa Estação 87 comigo, programa semanal, amanhã das 8h30 às 11h30. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência, o Radinho Ligado. Muito obrigado, tá bom, gente? A você do Face, um abraço aí pra vocês do Face, tá bom? Obrigado de coração, obrigado pelo Radinho Ligado. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Continue aí firme e forte acompanhando o programa através aí da página do Facebook da sua Fronteiras FM, Rádio Fronteiras FM 87,9. Histórias que eu contei aqui, amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você. Muito bem. Agora no programa é momento de parabenizar aqui os aniversariantes dizimistas de hoje em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos nessa. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Parabenizando aqui os parabéns que vão hoje para Maria Jaquerlândia Nogueira Martins, também o Francisco Raxon de Carvalho, Talita Ayla Souza, a Denise Estefânia Gomes Melo, Silvio Bezerra de Souza. Parabéns, felicidades em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha, gente, hoje é dia da missa do dízimo, hein? Então vá devolver o seu dízimo no altar hoje na Santa Missa, nossa igreja matriz, logo mais a partir das 19 horas. A gente se encontra lá, se Deus quiser, tá bom? Missa do dízimo hoje. Parabéns, parabéns. Parabéns para você. É isso aí, cidade. São 10h42. E eu vou abraçando aqui a você com o rádio ligado, você também acompanhando o programa através do Rádios Net, também é no Facebook, aí na página da Rádio Fronteiras FM, no Face, Rádio Fronteiras FM 87,9. Tá bom? Agradecendo o carinho. Obrigado, hein? Olha, se liga aí na promoção, se liga na promoção do Edileno Gás para todo mês de agosto. É isso aí, se liga na promoção do Edileno Gás em todo mês de agosto, o seu gás de cozinha por apenas R$ 119,99. Acabou o gás, chama Edileno Gás, 999-71-3933. 999-94-6194. Repetindo aí o telefone do Edileno, 999-71-3933. 999-94-6194. Edileno Gás, seu gás, promoção mês de agosto, por apenas então R$ 119,99 no Edileno Gás. Tá bom? Passa lá no Edileno e confere. vividas são momentos que eu não me esqueci. Mandando um abraço aqui ao amigo aí, o Edilson Rocha. Valeu, Edilson Rocha, forte abraço para você, meu amigo. É, acompanhando o programa através aí da página do Face na rádio. É, tá bom, Edilson Rocha, muito bom dia para você. É, meu irmão aí, acompanhando o programa, agradecendo pelo carinho, Edilson Rocha. Você fala de onde, Edilson Rocha? Diz aí, meu irmão. Em paz com a vida. O Edilson Rocha está acompanhando o programa através do Face, da página do Facebook aqui da rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9. Muito bem, cidade, bom dia, mandando um abraço à minha gata Alane, né, acompanhando o programa, também através do Face, uma beijoca, minha gata Alane, tá bom? E registrando aqui na Rádio Fronteiras FM, a presença do Leno, do Lucas, né, tá bom então. Vamos nessa então, minha cidade, pra gente curtir agora tem As Baleias. Um abraço aí mais uma vez aí, um amigo, né? O Edilson Rocha aqui do bairro Bela Vista, né? Curtindo o programa, Edilson Rocha. Acompanhando o programa na página do Face da rádio. Obrigado, Edilson. Te amarra, de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho. As águas que você deixou manchadas. Meus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos. Eles no futuro, mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor. Seus netos vão possível que você suporte a barra. Cidade, muito bom dia para você aí com o Rádio ligado, curtindo o programa através do rádio também, do Radiosnet, você também é aí no Facebook, acompanhando o programa na página da Rádio Fronteiras FM aí no Facebook, qualquer parte do Brasil, onde você estiver, muito bom dia. É, você acompanhando o programa aí na página do Face da Rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9. Obrigado pelo carinho. Aí curtimos Debaixo dos Caracóis.

brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Muito bem, Cidade, obrigado, gente, aí por esse carinho maravilhoso. O Rádio Ligado, você também acompanhando o programa através do Rádios Net, também através do Facebook, aí na página do Face, na página da rádio, aí no Face é o Rádio Fronteiras FM 87,9. Muito bom dia, você aí no Face, né, mandando a beijoca aqui, Minha Gatalane, acompanhando aí também no Face, né, Alan? Beijoca aí. Te amo, viu? Vamos com o nosso programa até... Vamos dar mais uma esticada no programa hoje. Eu vou esticar mais com vocês, tá bom? Até logo mais. E lembrando que hoje vai estrear das 16h às 17h aqui pela Fronteiras FM o programa A Bodega. É do Ian José, né? O locutor Ian José, A Bodega, das 16h às 17h. Meu amigo Edilson Rocha, aqui do Bela Vista, eu já tocar pra ti a tua música que você pediu aí, O Homem. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Bom dia também a Zilma Alves, mais uma vez aqui acompanhando o programa no Face. Né? Obrigado, viu, gente? O Antônio Gomes, lá em São Paulo. É de Fronteiras, mas está em São Paulo. Antônio Gomes. Mas não deixo de amar. Chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Acompanhar um áudio aqui ao vivo, aqui um áudio aqui do Zap da rádio. Você pode participar, viu? Enviar o seu áudio, o seu pedido de música com o Rei Roberto. Eu jogo no ar, ao vivo aí pra ti, tá bom? É, no Zap da rádio, 899... O Zap é Zap, viu, gente? Da rádio, é 8999-398914. Vamos ouvir aqui um áudio aqui que da minha gata Alane, acompanha, né? Vamos lá, ouvir o áudio da Alane... Eu, Apareci Manuela, estamos te assistindo pelo Facebook, ao vivo. Já passei até mensagem para aí, nós passamos, eu, Aparecida. Fale aí, eu passei a mensagem para aí. Você leu a mensagem dos outros, não leu a minha por quê? No Facebook. Eu passei. Eita! Que passou. Mandei um de alô e muito beijo para a Catalana, que eu estou te acompanhando pelo Facebook, eita, pelo rádio de pilha. Que bom, né? Muito bem, beijão, minha Catalana. Eita, Lani danada, né, rapaz? Muito bem, e mandando um abraço também a Aparecida, Manuela, acompanhando aí também no Face, né? Muito bem, Manuela, Aparecida, acompanhando aí também o programa aí através do Face. Obrigado, viu? Obrigado, Aparecida, minha cunhada Manuela, aí a filha da Aparecida, né? A gatinha Manuela, acompanhando também aí no Face. Muito bem, obrigado pelo carinho, tá bom, gente? Muito bem, Cidade, 11h08. Aí é o amigo aí, o Edilson Rocha, que pediu O Homem, e ele confere agora. 11h09 na Cidade. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que com

janela. O dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Mais um grande sucesso com o nosso rei Roberto Carlos no seu programa Encontro com o Rei. Vamos nessa. Hoje eu vou esticar mais o programa, né? É isso, dá mais uma esticada no programa Encontro com o Rei. Vamos curtir o programa mais um pouco hoje, né? Até mais tarde um pouco, porque é tudo de bom curtir Roberto Carlos. É tudo de bom, concorda? Lógico que sim, né? Muito bem, o seu programa Encontro com o Rei. Agradecendo o carinho aí, a turma boa acompanhando o programa aí, no Face, na página da Rádio Fronteiras FM, aí no Facebook, Rádio Fronteiras FM, a nossa página no Face, Rádio Fronteiras FM 87,9. Obrigado a você também, aí no Radiosnet, tá bom? E com o radinho de pilha ligado também, abraçando aí também, aqui mais uma vez, a minha gata Alane, Aparecida, minha cunhada, Manuela, também seu Joaquim, Dona Maria, obrigado pelo carinho. Minha gente querida, e que Deus abençoe a todos. 11 horas e 17 minutinhos agora. Fronteiras do Piauí, terrinha querida. Como é bom morar aqui, né? Tudo de bom. Fronteiras é só paz, é só alegria, graças a Deus. Abençoada por Jesus. Estava um dia tão lindo. Vamos nessa então, minha gente, minha fronteiras, meu Brasil. Hora certa, Zen Imóveis, 11 horas e 17 minutos. Ó, você pode enviar o seu áudio no zap da rádio, tá bom? Com seu pedido de música e eu coloco aqui no ar, tá bom? Envia aí o zap para o da rádio aqui, o zap da rádio. Participa, 8999-3989-14. Vamos nessa então. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. O Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papoco Zenir. Conjunto Box Casal, molas e sacadas Topazio por 999 ou 12 de 99,90. Lavadora de roupas 10 quilos, sempre automática Arno por 479 ou 12 de 47,90. Unibox Casal, molas boné Hortolar por 799 ou 12 de 79,90. Ventilador de coluna com controle por 249 ou 10 de 24,90. Segunda do Papoco Zenir. Zenir, o melhor está aqui. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Arroia. Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, os corralinha. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Dá uma caúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao quimi, do pepino ao agrião, do quiabo à cibola, do mamão ao ai. Ai, comadre, pensa em fruta e verdura? Lá agora tem Fronteiras, Hortifruti Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo, atendimento de primeira qualidade, entrega ligeirinha, comadre. Graças!

Manda um abraço aqui também, acompanhando o programa, a dona Maria Socorro, né, dona Maria Socorro, acompanhando o programa. Então, pedindo aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência aí, tá bom? Pedindo aqui, gostaria de ouvir o sucesso do Roberto Carlos, detalhe dele dedicar a todos os ouvintes do programa. Legal, gente, obrigado, hein? Muito bem, acompanhando aqui um áudio aqui no Zap da rádio. Ó, gente, você pode participar e enviar o seu áudio, sua mensagem, se identificar no Zap da rádio, tá bom? É para que eu possa atender, ler a sua mensagem e, claro, mandar um alô para você. Então, se identifique na mensagem ou também o áudio aí no Zap da rádio. Zap 89-99-39-89-14. Vamos ouvir aqui esse áudio. Aí, Tony, locutor nota mil de toda fronteira, de todo o estado do Piauí. Saudações. Isso. E que legal, obrigado, hein? Obrigado aí pelos elogios. Nem tanto, né, meu irmão? A participação aí, Pastor Fabiano. Valeu, Pastor Fabiano. Fabiano e família, um abraço. Pastor Fabiano, que é pastor da Casa de Deus. Fica ali a igreja, próximo ao Armazém Paraíba. Valeu, meu irmão, um abraço. Olhando pra você. 11:32. Parabenizando mais uma vez os aniversariantes dizimistas de hoje, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aqui para, parabenizando então, Maria Jaquerlândia Nogueira Martins, o Francisco Raxon de Carvalho, Thalita Alia Souza, Denise Estefânia Gomes Melo, Silvio Bezerra de Souza. Parabéns, felicidades a todos vocês, tá bom? E hoje tem a missa do dízimo, né? Missa do dízimo, logo mais, a partir das 19 horas, em nossa igreja matriz. Você não pode perder a Santa Missa do dízimo, hoje, em nossa igreja matriz, às 7 da noite. Lá você leve sua família à Santa Missa do dízimo, hoje, 7 da noite, nossa igreja matriz. Mas não deixo de amar, se chorei ou se sorri. Meu amigo Leno, aqui do bairro Bela Vista, bom dia, meu irmão. O Leno tá pedindo 120, 150, 200 quilômetros por hora. Valeu, Leno, meu irmãozinho. Olha aí, se liga aí na promoção, se liga na promoção do Edileno Gás em todo o mês de agosto. O seu gás de cozinha por apenas R$119,99. Acabou o gás? Chama Edileno Gás, 999-71-33, 999-9461-94. Edileno Gás, o seu gás de cozinha no Edileno Gás, por apenas R$119,99. É só chamar no 99 é 71

Ele está pra chegar. Ele está pra chegar. Vista se no branco desse amor que vem do alto. Busca o céu dos seus pensamentos. Veja que a verdade e as palavras do profeta nunca se perderão nos ventos. Pare a pensar que esse mundo vem. Olhe que esse dia já vem. Pare a pensar que esse mundo vem. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure, se encontre, regresse. Ele está pra chegar. Ele está pra chegar. Pare pra pensar que esse mundo vem. Olhe que esse dia já vem. Pare pra pensar que esse mundo vem. Olhe que esse dia já vem. Olhe que esse dia já vem. Pare, pense. Esse dia já vem. Pare pra pensar, pense bem. Olhe que esse dia já vem. Pare pra pensar, pense bem. Olhe que esse dia já vem. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Obrigado, obrigado. Pare pra pensar que esse

Muito bem, Cidade, muito bom dia, obrigado pelo carro. Bom dia não, já boa tarde, né? Já boa tarde aí para você que acompanha o programa através do rádio também, através do Raios.net, né? Do Raios.net e também na página da rádio no Facebook, Rádio Fronteiras FM. Aí no Facebook, obrigado a galera do Face pela audiência. Bom, eu tô recebendo aqui o Naldinho. O Naldinho vai falar sobre o ciclismo, né? No dia, já eu converso com o Naldinho, no dia 7, né, Naldinho? O passeio ciclista da Independência. Mas o Ian tá aqui comigo, o locutor Ian, e ele vai falar sobre... então a estreia do programa dele hoje aqui na rádio. É a Bodega do Maguila. Boa tarde, Ian. Fala aí sobre a estreia, como é o programa. Fala um pouco do programa A Bodega do Maguila. Fala aí. Ah, ei, som, tá saindo? Sim. Maravilha. Boa tarde, Tony. Boa tarde a toda a comunidade fronteirense que nos acompanha aqui pelo 87,9. É um prazer estar falando aqui pela primeira vez oficialmente nos microfones das YX837, Fronteiras FM. Alô, mamãe! Tô no ar! Alô, vovó, vovô, tia Nayana, todo mundo aí que tá acompanhando a gente, nosso programa, o Encontro com o Rei, com o Tony Oliveira. E eu vim aqui, pessoal, pra falar pra vocês do meu programa, né, que a gente vai estrear aqui. É a nossa pré-estreia hoje, né? A estreia Isso. oficial é só na semana que vem. Muito bem. Que é a Bodega do Maguila. Depois de 3 anos enchendo o saco do Tony, enchendo o saco do Dr. Norberto, quebrando, gastando sola de chinelo, né? Atrás de oportunidade e tudo, mas Deus é bom, dá oportunidade a gente no tempo certo, por mais que a gente não seja digno. E é um projeto, o pessoal aqui me conhece, o filho da professora Luciane, o pessoal aqui, alguns me conhecem como professor, outros me conhecem mais recentemente, eu estou trabalhando de recenseador também no IBGE, mas poucos sabem que minha paixão mesmo é o rádio, é a TV, estou cursando o curso técnico de rádio e TV na Escola com Rádio do Brasil, graças a Deus estou concluindo, e desde 2020 a gente tem esse projeto que é a Bodega do Maguila, é um programa que a gente grava aqui em Fronteiras e distribui para várias rádios de todo o Brasil. Agora são mais de 50 rádios transmitindo o nosso programa, mas faltava o santo de casa, né? Faltava a Fronteiras FM transmitir o nosso programa. Uhum. Fizemos aí a parceria, nosso amigo Tony nos cedeu o espaço. E hoje, a partir das 4 da tarde, logo após o programa Família, Uma Bênção Divina, do Rui Gomes, a gente vai fazer aqui a nossa pré-estreia. Eu vou pegar um programinha que eu gravei mais antigo e eu vou mostrar pra vocês verem como é que é a estrutura do programa. Porque basicamente a gente toca de tudo, né? Dos mais antigos. Ah, é um programa de música antiga. É, a gente toca forró das antigas, toca sertanejo, toca jovem guarda, toca brega. E eu intitulo a Bodega do Maguila como o pior programa do rádio. Por que isso? Porque todo mundo... É o pior, é? É o pior. Porque assim, a galera... Tem gente aí que vende os programas deles como sendo os melhores programas do mundo. Aí quando você vai ver, o cara atropela a fala, o cara toca música ruim, nessas músicas da atualidade que é meio palavrão por metro quadrado. Então a gente se intitula, se vende como o pior programa do rádio e deixa o ouvinte pra opinar e ver se é realmente ou não. Tá? É, a gente faz de tudo. A gente faz imitações, tem os personagens também. Tem o Ricardinho Rivadavia, que é o locutor mala. Tem o Juan Lementes, que é o vidente, que ele pega as mensagens do povo e aí faz as suas previsões. Tem o José Loyola Filho, que é a imitação do grande locutor João Inácio Júnior, lá de Fortaleza, né? Uma das minhas grandes inspirações. Tem o Rádio Fanfic, que são as histórias que a gente pega da internet e transforma em uma radionovela. Sim. Tem o Quem Quer Ser um Endividado, que é a paródia do Show do Milhão, que a gente faz. A gente pega as pessoas, aí faz o jogo de perguntas que premia a burrice. A gente bota várias perguntas, né, para as pessoas responderem. E se a pessoa erra, quem ganha é o adversário. Por isso que é o jogo de perguntas que premia a burrice. Ah, né? Tá. São quadros, todo programa é um quadro novo. Né? Tem músicas também que a gente toca, comentários sobre assuntos da atualidade também, várias coisas. Enfim, é uma hora cheia de várias coisas aí, especialmente para vocês. É uma novidade aqui, o povo de Fronteiras não está acostumado, mas eu acredito que quem ouvir vai gostar, vai recomendar para os amigos. E quem não gostar, recomenda aí pro inimigo, para aquele vizinho que você tem treta, né, tem problema, aquele vizinho que lhe enche o saco. Né? Porque eu tenho certeza que ele não vai gostar, mas pelo menos você vai atosigar a paciência do vizinho, não é verdade? Então, hoje, 4 da tarde, aqui na Fronteiras FM, tem a pré-estreia, a estreia oficial mesmo é na semana que vem, do nosso programa Bodega do Maguila, o pior programa do rádio brasileiro. Agora, por que Bodega do Maguila, hein, Tony? Por quê? Rapaz, eu botei o nome... Tu se inspirou no Maguila, foi? Rapaz, é porque assim, se eu fosse colocar meu apelido de escola, da época do Nossa Senhora, que o pessoal me enchia a paciência, ia ser Bodega do Tolete. Aí não dava certo, né? O pessoal me chamava com esse nome aí. Aí eu resolvi colocar a Bodega do Maguila, porque eu acho bacana, né? A figura do Maguila também. É um lutador bastante conhecido e tudo. E a bodega mesmo é porque é o espaço, né? Da gente se reunir, botar a conversa em dia. E eu quero a participação de todo mundo, né? Porque praticamente ninguém manda mensagem no meu programa. Eu apresento pra ninguém, apresento pras paredes. Mas pelo menos aqui em Fronteiras, acredito que eu vou ter um pouquinho mais de audiência. Certo? Então, pessoal que for me parando aí na rua, me vendo, pode parar, pode opinar aí depois que escutar o programa. Dizer o que achou, se acha bom, se acha ruim, o que é que tem que melhorar, o que é que tem que fazer. E quem quiser patrocinar também, na medida do possível, né? A gente tá aí pro que der e vier, beleza? Então, 4 da tarde neste domingo. Uhum. Daqui a pouquinho, né? 4 da tarde, é só o tempo da gente almoçar, encher o buchinho. Depois o programa do Rui Gomes, né? Do Família Uma Bênção Divina. Tem a pré-estreia da Bodega do Maguila para toda Fronteiras pelo 87,9. Eu conto com a audiência de vocês. Mais uma vez eu agradeço ao Tony aqui pela parceria, pela oportunidade. Agradeço também ao Dr. Norberto. Acho que ele nem tá sabendo que vai transmitir o programa aqui. Nem tá sabendo. Deve ele ficar sabendo, né? Que é pra gente procurar de uma certa forma. Então, lógico que o Ian é um programa... um programa eclético, né? Pelo que você falou, né? A gente faz também de todo, né? E procurar enriquecer mais a programação, a grade de programação da Fronteiras FM. Com certeza, com certeza. Muito bem, então tá aí. Quer colocar aí mais alguma coisa, fazer suas considerações finais? Fica à vontade. De momento é só isso, né? Quando falar aí, 4 da tarde, tem o nosso programa e eu conto com a audiência de todos e a participação, beleza? Forte abraço a todos. E é isso, continue aí com o... Não é nem o Estação, é o Encontro com o Rei, com o Tony Oliveira. Pronto. Agora eu tô recebendo aqui também o amigo aqui, o Naldinho, né? Naldinho, bom dia, Naldinho. O Naldinho vai falar sobre mais um grande passeio ciclista que tá chegando aí o dia, que é no dia... dia 7, então, de setembro, mais um grande passeio ciclista da equipe do Pedal... Hein? Dia 4. No dia 4 teve uma mudança, né? Então você vai falar melhor, né? Então tá aí, recebendo aqui o Naldinho também. Bom dia, Naldinho, vai falar sobre o passeio ciclístico que é sempre realizado pela equipe do Pedal Serra do Gavião. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, Tony, amigos ouvintes desse programa, programa de total audiência, né? Que é o Encontro com o Rei, que eu acredito que... Eu acredito que 80% da população fronteirense nesse momento está com o seu rádio ligado na sua residência, no seu trabalho. Então, estamos aqui novamente para falar um pouco do nosso passeio ciclístico, né, que acontecerá no dia 4. Nós mudamos para o dia 4 porque o dia 7 sempre caía no meio de semana, né, e muita gente trabalha, outros participam de outros eventos. Aí temos uma reunião, achamos por bem voltar para o dia 4. É um passeio que dá para todo mundo participar, né, estão todos nas suas residências, suas casas. E convido a todos que tenham sua bicicleta, sua bike, não importa qual tipo de bike, de bicicleta, né? Da Pedala Piauí a mais caro, pode participar todo mundo. Convidar quem não fez sua inscrição. Eu acho que, se eu não me engano, foram encerradas ontem as inscrições para medalhas, né? Podendo até abrir mais daqui para o dia, podemos até abrir mais algumas vagas, mas por enquanto fechou nas 150. Mas mesmo assim, as pessoas podem pedalar. Participar do evento. Quem não teve a bicicleta pode prestigiar com a gente lá na Praça Getúlio Vargas. Outro momento é outra coisa, então, nós mudamos o local, que ia ser no Poliesportivo, será agora na Praça Getúlio Vargas. A partir das 8 horas da manhã daremos início, né, a largada para esse passeio, que será uma trilha de 20 km. E aqui aproveitar o... Esse ano também que houve a mudança, né? Esse ano é trilha. É trilha, né? Pronto. É uma trilha de 20 km e concluindo pelas principais ruas de nossa cidade. Uhum. Então, você fronteirense, não vá para nenhum lugar de quatro, fique Fronteiras, prestigie com a gente. Bastante gente de outras cidades, né? Temos gente de Campos Sales, Salitre, São Julião, Pionone, se não me engano, Nassaré. Bastante gente. Esse ano vai ser um negócio bem movimentado, bem organizado. Estão tendo o apoio total da Prefeitura Municipal de Fronteiras. E aqui também agradecer aos nossos colegas aí que estão na frente da organização, nosso amigo Janetes, a Keila, a Alícia, a minha pessoa, o Gustavo, Luiz Gustavo. Se eu esqueci o nome de alguém, me desculpa aí, mas nós estamos todos de parabéns. A luta é grande, mas no final vai dar tudo certo pra gente. E continuando aqui, falando a respeito do pedal, Toninho, será um evento diferente dos outros anos, né? Como eu falei. Então, todos que estejam, sintam-se convidados para participar com a gente desse evento no dia 4 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Muito bem, tá aí então a participação do Naldinho. Mais alguma coisa acrescentar, Naldinho, aí? Não, só isso mesmo, Toninho. No decorrer da semana aí, a gente vai trazendo mais alguma novidade. Queremos avisar para os ciclistas que teremos o café da manhã, vamos servir o café da manhã para vocês. Terá sorteio de brindes e mais outras coisas que vão acontecer durante o decorrer da semana. Muito bem, então tá aí, eu conversei com Naldinho, que é do proprietário do restaurante Self Service Coma Bem Sem Balança, também com o Ian, que é o locutor Ian, que vai falar aí sobre o seu programa, a Bodega do Maguila, hoje das 4 às 5 da tarde, aqui pela Fronteiras FM. Agradecer a participação dos dois no programa, né? Muito bem, eu agradecendo a presença da galerinha aí do Facebook, aí acompanhando o programa na página do Face, aí da Rádio Fronteiras FM, aí no Face, tá bom? Muito bem, cidade, já meio-dia agora e 18 minutos na cidade, boa tarde. Momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São momentos que eu não me esqueci. É isso aí, gente, que pena, mas chegamos ao término do nosso programa de hoje, nosso encontro com o rei desse domingão. Obrigado, Fronteiras, obrigado, Brasil, obrigado, obrigado e obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Agradecendo aqui, obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, pelas bênçãos, as maravilhas que o Senhor derrama sobre mim a todo momento, a todo instante. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela audiência. Emoções se repetindo.

sucesso novo, Chega Avião. Você vem, faz amor comigo e depois vai embora. Pois preste bem atenção no que te digo agora. Esse lance de tá de passagem já passou da conta. Toda vez que cê volta pra ele, meu coração desmonta. Tô falando com convicção e com toda certeza. O fica comigo de vez ou já chega. Se não eu sou devagar e me pego no fundo. Se não eu bebo, vou parar no primeiro boteco. E se eu não presto, por que é que você me procura? Eu sei porquê. Ele não pode te dar meu prazer. Ele não faz o que eu faço. Não molhe seu lábio no revira a cama. E não te ama em pé na parede feito um furacão. Se meu chuveiro falasse, daria a lição. Explicaria sua indecisão. Ele não faz o que eu faço. Não molhe seu lábio no revira a cama. E não te ama em pé na parede feito um furacão. Se meu chuveiro falasse, daria a lição, explicaria a sua indecisão. Tô falando com convicção e com toda certeza. Hoje já chega. Se não eu sou, meto a cara e me perco no mundo. Se não eu bebo, vou parar no primeiro boteco. E se eu não presto, por que é que você me procura? Eu sei porquê. Ele não pode te dar meu prazer. Ele não faz o que eu faço. Não olha o seu lábio, não revira a cama. E não te ama, espera a parede feito um furacão. Se meu chuveiro falasse, daria a lição, explicaria a sua indecisão. Ele não faz o que eu faço. Não pode seu lábio, não revira a cama. E não te ama, espera a parede feito um furacão. Se meu chuveiro falasse, daria a lição, explicaria a sua indecisão. Ele não faz o que eu faço. Se eu despir minha alma, será que ela também te cita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros. E apresentar o que você pode com a sua boca. Mas só entendo boba. Ainda posso, certeza que eu posso ir além do que além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com as... Oba! Essa é uma ideia boba! Isso é o quê? Wanderson, garoto Wanderson! Posso não ser o amor da sua vida? Se é pra você me usar, eu posso não ser o amor da sua vida. Sou o amor da sua cama, ai, ai, ai. O amor da sua cama, ai, ai, ai. O nome do sucesso é Bate Palmas Produções. Alô, Neto de Araripina, o homem da mala. Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama mal arrumada, das roupas pela sala. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada. Tô louco pra te encontrar, tu bebe, vem me procurar. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada. Tô louca pra te encontrar. Tu bebe, vem me procura. Tu bebe, vem me procura. Alô, Brasil! Alô, meu Tocantins! Alô, meu parceiro Cabral Rabelo, homem das vaquejadas e dos rodeios! Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama mal arrumada, das roupas pela sala. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada. Tô louca pra te encontrar, tu bebe, vem me procura. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada. Tô louca pra te encontrar, tu bebe, vem me procura. Tu bebe, vem me procura. Tu bebe, vem me procura. Tu bebe, vem me procura. Alô, Brasil! Esse é Adriano Aguiar, na pisada do vaqueiro. Estoura, papai! Uma e dois. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Um novo produto ou serviço? Precisa de uma divulgação com resultados imediatos? Qualquer especialista sabe que isso é como o rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. O Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papoco sem ser. Conjunto Box Casal, molas e sacada Sopágio por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Lavadora de roupas 10 quilos, sem automática Arno por R$ 479 ou 12 de R$ 47,90. Unibox Casal, molas Bonel Hortolá por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Ventilador de coluna com controle por R$ 249 ou 10 de R$ 24,90. Segunda do Papoco sem ser. Zenir, o melhor está aqui. Que dobro que há. É muita raiva misturado com tristeza. E eu chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja.

Um novo produto ou serviço? Precisa de uma divulgação com resultados imediatos? Qualquer especialista sabe que isso é como o rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Na, na, na, na. Não adianta vir me procurar com várias mentiras pra me conquistar. Desculpa, mas agora não quero ninguém. Com você não foi a primeira vez que eu quebrei a cara. O seu amor não representa nada, ou mesmo assim eu vou agradecer. Obrigado por me fazer perceber. Eu sabia aquele amor que eu sentia por você. Acabou, morreu. Foi lindo, eterno até enquanto durou. Mas passou, morreu. Está cheio de avião. É, não adianta vir me procurar com várias mentiras pra me conquistar. Desculpa, mas agora não quero ninguém. Você, não foi a primeira vez que eu quebrei a cara. O seu amor não representa nada, mesmo assim eu vou agradecer. Obrigado por me fazer perceber. E sabe aquele amor que eu sentia por você? Acabou, morreu. Foi lindo, eterno até enquanto durou. Mas passou, morreu. Sabe aquele amor que eu sentia por você? Passou, Sacha de Avião. Alô, Brasil! Esse é Adriano Aguiar, na Pisada do Vaqueiro, também falando de amor. Vamos recomeçar, segunda chance, juro, não erra outra vez. Segundo encontro, amor, amor da minha vida. Eu quero tudo outra vez. Vamos recomeçar, esquecer o passado. O que passou não importa mais. O que eu quero agora é ficar do teu lado e junto com você uma nova história. Vamos recomeçar, esquecer o passado. O que passou não importa mais. O que eu quero agora é ficar do teu lado e junto com você uma nova história. Esse é Adriano Aguiar,